E eu sigo até o limite que contesta agora minha fé. O limite que te impede estar de pé. O limite que te impede de aturar crocodilagem. Pois então me trago medo. Assim vejo sentido na coragem. O medo fez achar sentido na coragem. Olha eu de novo, que eu vou fazer se eu sou um pedaço da cidade. A camisa encade, metade do alarde. Eu mando pra Marte, vagamos. E aperte o botão do start, espinade. Nós somos um buraco de incertezas enquanto pensamos. Do universo somos presas eternas, riquezas. Sei que tu não entende a dimensão. Se lembre, enquanto houver ponto de vista, não existe perfeição. E sem noção, parei pra rever que no parquinho de diversão você me viu proceder. Parceiro, então presta atenção no que tu faz, no que tu diz. Ao reviver, se questionando é se esquecer de viver. Às vezes me afundei nas teses. O que nós somos, mordomos da vida ou pra vida, mordomos. Agora nos encontramos espalhando preces. E convenhamos, fugindo das fezes. A pergunta me esquece até acordar de novo. E o chute pro tombo da luta pros testes. Prestes, dando um gesto ruim pra coletar. Ou de novo intrometido a palpitar. Investe, a vida é muito longa pra quem quer pensar pequeno. Dos melhores voos, as melhores músicas, inspirações a resgatar. Me revive enquanto me difundi. Eu penso logo, existe minha existência é rude. Eu não acredito em presságio, eu me baseio em atitude. Desligo o time code, o Fruit Loops. Passei a tarde total, vim do Mad Lib. Não tô de tocar, algumas me dão sopa. Duas dentro do rock, eu preciso me focar. Nós MCs somos líderes da tropa. Uma palavra errada e você cava cova. Presta atenção, senão a tua ideia mofa. Hip hop não é o rancho da farofa. Nós MCs somos líderes da tropa. Uma palavra errada e você cava cova. Me cansei dessa exposição, minha solidão me aprova. Minha intenção, às vezes tudo, às vezes nada, às vezes me afundei nas teses. O que nós somos, mordomos da vida ou pra vida, mordomos. Agora nos encontramos espalhando preces. E convenhamos, fugindo das fezes. A pergunta me esquece até acordar de novo. E o chute pro tombo da luta pros testes. Prestes, outro gesto ruim pra coletar. Ou de novo intrometido a palpitar. Investe, a vida é muito longa pra quem quer pensar pequeno. A análise, como pareceu normal, louco. Odeio sogra e sogro. Surpreendo pouco a pouco, se satura informação. Entupir uma nação de gordura, entretenimento e insatisfação. Vi a ignorância e ironia bem tratados. Seres tão confusos, sempre tão mal educados. E eu converso em recesso, imerso no verso. Tô pronto, despeço, despenco no tom. E progresso, otário. Oscilando entre vontade e necessário. Narro um trecho da perturbação, hobby do imaginário. Em que paredes me ignoro. Passado é uma gaveta. Planeta se contorna e gera efeito borboleta. Aprendo dinheiro, atrai problema. Papel atrai poema. Poeta atrai mulher. E mulher atrai problema. Dinheiro atrai mulher. Só pra virar em tema. A soma atrai sujeito. Expressão que vira lei me condena. Só norma culta combina. Quando se acerta minha cena, então me descubra. E o cenário que se acoberta, entenda. Por aqui a história nunca se completa. Essa foi sua visita.